663, 1-3, autorização para Guarulhos, por favor. 9-6-3-1-0, reduce speed to 2-2-0 knots. Reduce speed 2-2-0 knots, 6-3-1-0. Gol 9084, chame Recife, 12545, alterne 1268. Vai chamar Recife, formando 2545, é isso? Correto, 12545, 1268. 2685, grato, boa noite. Bom. Portugal 019, Vector 46, turn right, head 225, limit by localized course. Turn right, head 225, Portugal 019. Direita, saída Arbor, Elefa, controle 119 decimal 8, 3454, 10. A zero aprovado, 3121, devolta desce, pela direita, Arbor, Elefa, 198, controle 5410, transponder. Posicionamento é 3-1-3, cancelamento correto, sendo voluntário por tiver cancelamento. Chamarei. No 076, chegada Mari, desça para o 080, identifique. 080, identifique. Com 172 a bordo, 4 horas, oferta com fim. Fabjet 6747, 172 a bordo, confirme. Afirmativo. Fabjet 6747, autorizado, táxi até a ponta de espera da 10. Autorizado até a ponto de espera da 10, 747. Portugal 019, descent to 2,000 feet, QNH 1015. 2,000 feet, QNH 1015, Portugal 019. 070-86310. Descend and maintain, flight level 050. Full level 050, 86310. Total 9907, desça para 4000 pés. Ajuste 10. 9907, a total 4000, 1500. Reduza para 2109. Reduzindo para 2109. Pro Disperno, 3305. Intercept Induna, 3305. 3305. Portugal 019, left turn heading 150. Left heading 150, Portugal 019. Maintain 5000 Oceanair 3310. At 6310, radar vector for space in turning left, heading 020, limit by localizer course. Left 020, the limit is the localizer course, Oceanair 6310. Total 9907, mantenha presente proa. Voltou para o sequenciamento limitado pelo localizador. Mantendo a presente proa limitado pelo localizador, total 9907. 3305, chame torre 1 no 8, decimal 62. 36, boa, obrigado. Controle de Salvador, muito boa noite, web 6747, você falou assim. 6747, boa noite, Tuba 360, saí da árvore, vigilância. 360 na árvore, 6747, você está de bar, árvore, ou elefa? Foi pra onde árvore? Árvore, graças, 6747. Voo 076, para prosseguir. Por no 076, desse mantém o 050. 050. Oceanair 6310, descend to 3000 feet, QNH1015. Descend 3000 feet, QNH1015, Oceanair 6310. Total 9907, desce para 2000 pés, ajuste no 0. 2000 pés, 1500. No 5, boa noite. Mantenha 140, Freud Ponce, reporte descido. Portugal 09 localizer, Oceanair 10. Roger, complete approach, tower frequency 118.6, Portugal 019. Continue approach 118.6, Portugal 019. Total 9907, esquerda 120, reposto estabilizado. 120, reposto estabilizado, 9907. Heron localizer, headway 10. To reduce speed to 170 knots. Reduce speed to 170 knots, 6310. Boa noite, Rio 5972, desça para 4000 pés, na chegada bom, se identifique. Oceanair 6310, fly heading 060. Blocked. Roger. Maintain heading 060 by right side and expect another vector. And expect another vector and take heading 060, Ocean 6310. Controle voo 076 para prosseguir. 076. Desça e mantenha 3 mil pés, vetor para sequenciamento, esquerda, proa 020, limitado localizador. 020, esquerda, localizador 3000. Oceanet 6310, descend to 2000 feet, clear the last approach and heading 110. Head 110 and 6 accept ILS approach and descend to 2000, Ocean 6310. Affirmative. Ocean heading 120, Ocean X 6310. Heading 120, 6310. Uno 076, reduza para 1709. Estou reduzindo. 40, livre direita, autorizando ingressar Alfa Juliette, posição 07. Direita, Alfa Juliette para o 707, 3, 305 graus. Boa noite, 6224, formação alfa. Boa noite, 6224, desça até o 050, na chegada mar, identifique, está protegido. Afirmativo, chegada a mar e desça para o 050. Sentido mar e desça para o 050, mas vai também ser cortado. Voo no 076, curve à direita, voo na proa 060, vai passar o curso do localizador aguardando o vetor final. Tá ok, 060 vai passar o curso. 76, desça para 2 mil pés, ajuste no 0. 6310, reduce speed, reduce to approach speed. I am reduced to approach speed, that's 6310. No 076, direita pro 110, reposto estabilizado. Reportará. 019 in Southwest is on the ground at 42 feet. Turn right and Alpha Juliet gate 11. Right, Alpha Juliet gate 11, report dollar 019. Lista para 2 mil pés, autorizado LF, ajuste no 05, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, autorizado LF, reportará estabilizado Rio 5972. Quando ela está lá de costas, runway 10, 6310. 6310, Caltau, frequency 118, small city. Caltau, NX, tem que agredir. 6747, chame Recife. 1260, alterne 1228. 6310, continue your approach, number 2 for land. Number 2 for land, continue approach. Para descer descida, 355195. Desça para 4000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 5, 355 no 5. 4000 no 0 no 5, 355 no 5. No 5, vou ir na Proa de Pelo. Proa de Pelo, muito obrigado. Agora sim. Confirme para a torre? Para a porta. Para a 6313 livre, puxa, chamando para táxi. Total 9907 no solo 45, livre à direita, autorizado a ingressar na Alfa, Kilo, pátio 3. Sonar 6310, clear to land. Runway 10, wind 120, clear 08 knots. Clear to land, runway 10, ocean 6310. Sonar 6310, negative. Oi, Salvador, boa noite, voo 076. Voo 076, continue na aproximação, número 2 para pouso. Could you confirm it's clear for land to 6310? Sonar 6310, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, ocean 6310. Azul 4209, aguarde cópia. Fanatic 310 on the ground at 47, Sunny Wright, approve the taxi via Alpha Juliet, gate 08. Alpha Juliet, gate 08, mission 6310. Can it remain with you? Esse mundo ali, vem ao BIP e o Chiada, pois. E o 5972 recebe esse Chiada também? Negativo, senhor. Trip 55 no 5, recebe alguma FIP chiado na frequência? Tampouco, senhor. Tampouco nós recebemos. 076, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 089. Cliente autorizado. Azul 4209, pronto para a cópia? Azul 4209, autorizado, confirme, voo 360, via peso 16. Pistão no 0, curva à direita, saída da El, Leda, bridge, controle 119.8, transbordo 5420. Controle, Oxenai 6224. Mantenha a escuta nessa frequência, até interceptar o curso do localizador, e por gentileza informe se recebe chato nessa frequência também. Mas por enquanto está normal a frequência, sem mais. Tem o apito e o chat. 5972, chame torre 118, decimal 612. 118, 612, obrigado. Liga direito, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 02. Corre, boa noite, Rio. Totalmente 3 horas, 54 minutos, operando o galeão. Funcionário 6313, autorizado táxi até o ponto de chegada, pistão 10. Táxi, ponto de chegada, pistão 10, cara, Torre Rio 5972, final ILS. Rio 5972, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 072. Sente autorizado pouso, Rio 5972, já abaixou e travou. No 5, desça para 2.000 pés, autorizado LS, ajuste 1.015, reporte estabilizado. Para 2.000, autorizado LS, acusaremos de estabilizado, 5.5, ouro. Funcionário 6313, após o pouso da Airbus 320 da Oceané, na curta final da 10, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Diferença na frequência, muito diferente? Ah, ocorreu menos vezes, mas aconteceu um pouco. Ok, obrigado. Chame torre 1 no 8, decimal, medo. Obrigado, boa noite. Autorizado a linha, manter cabeceira 10. Torre Salvador, boa noite. Oceané 6224. Oceané 6224, contando a aproximação, água pista livre. Sente da boa vida do céu. Torre Oceané 6313. Torre Oceané 6313. Oceané 6313, em condições de alinhar e decolar de imediato. Rio 5972, no solo 53, reporte fora da pista 10. Portará, fora da, livrando Rio 5972. Azul, tá no 03, só possível de acionamento. Azul, quando 209, aguarde possível de acionamento. Aguarde por Cibeca acionamento, Zuca 209. Aguarde com 209. Já livrou o Rio 5972. O Sané 6313 autorizado de decolagem, pistão 10, vento 110 graus, 079. Rio 5972 autorizado a ingressar na Alfa Kilo, pátio 3. Confirme para o Rio? Autorizado a ingressar na Alfa Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3. Obrigado. 6224 autorizado, pouso, pistão 10, vento 120 graus, 079. De pouso, 6224, baixado travado. Obrigado. Boa, 6310. Confirma da torre. 610. Da torre. Então, 6310, nós estamos aqui no Sing 8, mas não tem o operador de Sing. Poderia nos ajudar aí tentando acionar o mesmo? Acionar 6310, vamos ver o seu aéreo. Opa, chegou aqui agora, muito obrigado. De nada. Azul 4209, autorizado inicial, pushback, sem ponto para ataque. Jornal 6313, decola 255, chama o controle 1119, decima 8. 6198, obrigado. Torre São Salvador de Bahia, 355-5, acaba de passar o Simbra. 355-5, continue a aproximação, guarda pista livre. Escuta. Passando a 6224 no solo 5, meio autorizado ingressar à direita, aguarde autorização para ingressar na Alfa. Virou na direita, aguarde autorização para a Alfa, 6224. Autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 079. Maravilha, pouso autorizado 5515. 3178, vou ir pro DITAP, desceu 050, chegada mais. Vai, falta a ataque da Juliette, 6224.